Alô, Mike, tem a Golfa, passagem de Salvador, 623 milhas noroeste, posição determinado, mantendo de 105 para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife, frequência 1288, até o 353. telefone. 964, iniciou de sua aproximação, complexo de torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 2-3-5, obrigado, autorizado o final do procedimento da senhora 2, eu peço reporte contabilizado. 2790, chama o centro Recife, frequência 1288, alterna no 353. 1258, confirmando 1353. Primária 1288, secundária 1353. 1288, 1353, graças a Deus. 964, fechou a aproximação, agora vista luz, altimetro 1098. Mantém para a função, mano, é nota. Jamal Alfa, licença imediata. Jamal Alfa, decolagem autorizada, pista 17, vento no 20 graus, no 4 mais. Boa noite, 85, Salas 18, livre via Fox, no 209. 209, via Fox. Zona 964, fone tráfego tipo 4-2-8, Romeu. Iniciando decolagem agora da pista auxiliar no 7. Sem interferência com a sua aproximação, após o tráfego vai prosseguir na linha do litoral a 1-10. Sim, é o tráfego, na 64. Cobrado, táxi autorizado, é a porte no ponto de parada, táxi Romeu, com o último turno 0, 1-8. Papai, Capitão Oscar Oscar Bravo, mantém sem condições visuais, homem atrás corredora chefe, que atenta um tráfego matando o nome atrás também no corredora chefe na frente, ou o Charlie 172. Papapá, Índia Romeu Alfa, chame o controle na frequência 1998. 1998, Índia Romeu Alfa. Aproximador, passando 2231, quantidade de estrela. 2231, solicitação, para a chegada da Bela de 1, deixa para o nível de 050, número 1, na aproximação, foge de São hoje, TAP, Comet 1, 10050, 100, questão de velocidade 2231. Não recebo estação de altimetria. Confirma aí o nível que está cruzando. Eu não vou, mas tenho a base de manutenção de Romeu Alfa. Eu tenho a base, o seu modo Thiago está em pane? Aparentemente apareceu essa parte de ontem para cá. Certo, o senhor tem o código da autorização de translado da aeronave? Você tem que fazer um plano para transladar a aeronave com o plano no modo Charlie. Até ontem estava funcionando, agora estou verificando essa coisa. A porta para de Romeu Alfa, como o código NATO? O 735. Nome do comandante? Mário Rosa. Do 5735 no 9, comandante Mário Rosa. Siga para o nível 1905 em condições visual, Índia Romeu Alfa, ou ajuste em Salvador 908. Quando possível, informe seu estimado pouso. Preciso da sua confirmação de altimetria constantemente, Índia Romeu Alfa. Firme com a Freio de Alfa do destino. Agora a Serena 6305. Serena 6305, contato radar na decolagem, siga para o nível 3600, saída salvo 1, após 2003, Veleda. Após 2000, eu vou direto ali da 6315. Meia, acione identificação, contato radar 9 milhas para a posição Coral, voo e apoio de Bomed, da posição Bomed, para a chegada Bomed 1, no dia para o nível de voo 080, e ajuste na 018, com a velocidade 250. Bono 164, acendo identificação, via chegada Bomed 1, desça inicialmente ao nível de voo 170, redução de velocidade 2509. DC 231, informa para a sua posição 12 horas, 30 milhas, rumo oeste, mantendo o nível de voo 035, com pata 28, como eu. 227, informa, mesmo está sem forma, sem indicação de altimetria, mantendo 3.500 pés. Então, 3154, veio da Prodi TAP. 3154, veio da Prodi TAP. Voando TAP, 3154. Continua com a recepção de 5 mil. Então, 3154, a descida foi utilizada para o nível 060. Oscar Bravo, como tráfego anteriormente informado, está mantendo agora 3.500 pés, uma frequência de 10 horas e 8 milhas. Tem a frequência livre para a coordenação. Na 64, retração para o sequenciamento curve à esquerda na proa 030, se limite ao localizador. Na 64, nesta proa está autorizado descida para o nível de voo 090. 090 na proa 030, voo 194. Prefira, Papa Tango, Mike, Bravo e Anifra. Seguindo, mantendo 05, agora 7.0, vai passar a escola. Mike, Bravo e Anifra, eu vou Amã para interceptar a chegada. Amã, respondendo no próprio da descida. Seguindo, Amã, vai passar a escola de descida, Mike, Bravo e Anifra. Como você já atingiu 3.500 pés em dia novo? Agora 3.000. Eu não ando 64, redução de velocidade 2409, foco número 4 na aproximação. Redução 2409. Autorizado pela Duna, aguarde para descer. Duna, aguardando descer o 2231. Já para descer, não? 2231. 361, no 7, India Romeo Alfa, autorizado direto de distância. Chinar 6326, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo, 3, 2, 6. Chinar 6325, chama o centro existe na frequência 1251, alterna no 238. Dois, dois, três, um, ataque esperado, deixa para 2000, está autorizado, final do procedimento, ele é estacionado, então, acho que está ligado. 2000, autorizado, interceptar o localizador, passou 2231. 2231. Número 4, informa o tráfego de posição 2018, milhas, vamos para o oeste, mantendo 3500 pés, informa que está sem a indicação do modo Charlie, está para 28. Sétimo, nome da FAP. Na 3154, autorizada descida para nível de voo 050. 050, 3154, informe tráfego posição 10 para 9 horas, 7 milhas rumo sudoeste, mantendo 3.500 pés. Aguarde para descida. Índia Romeo Alfa, já foi condições de subir? Meia 326, autorizada a descida para o nível de 2060. 060, descida nacional, 6326. Chinar 326, informa para tudo que precede, encontra-se na sua posição de 12 horas, 8 milhas com um grau speed de 2309, ou R2320. Está com o número pronto, vamos manter agora 2195 alto, na área de prato. Gente, o Chinar 326. Bruno 164 para interceptar o localizador, curve à direita na proa 080, autorizado de cima para o nível de voo 070. Direita 070, qual é a descida? Autorizado de cima para o nível de voo 070. Essa 070, voo 19 na base. Bruno 164, informa que a proa é a 080. Direita 080, voo 19 na base. Vamos avançar para o tráfego esperado, deixa para 3 mil pés, aguarde para o localizador. 3 mil pés. Correio 3193, ponto 090, está pronto. 3193, trigo, avaliar e decolar, pistola 0, janta no 30 graus, 15 graus. Correio avaliar, decolar, pistola 10, 3193. São 3154, informa o tráfego que procede, encontra-se a 12 horas, 8 mil, com grau de pedido 1809 em rendição, alta 172, em rendição para 1809. É, reduzindo para 1809. Controle em Salvador, o Papa 7 Maia, que brava uniforme, que é o ISO, para iniciar a descida. Papa 7 Maia, que brava uniforme, autorizada a descida para nível de voo 080, ajuste na 08. 080, 08, 08. Ok, Torre de Salvador. Boa tarde, Cita 3154. Estamos agora no Índia Serra. São 3154, continua aqui o senhor Fã, aguarde, pista no 0 livre, altímetro no 0, ponto 8. Guardando, Cita livre, está 3154. Confirmo mais breve uniforme do separador no pé autorizado. Final do procedimento que leva a que seja após estabilizado. Para 2000, reportará a equipe estabilizada, vai recuperar o uniforme. Que Romeo 321, contato radar na decolagem, suba via, sai da Arborona para nível 1390. É Arborona 310, é 321. É chegada B9 de 1, desce para o nível de voo 050 e ajuste na 018. Cadê o 4 no Oxen, 6314. Alfa, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 2, 0 graus, 1, 2, 1. Romeo 321, informe tráfego 610, 30 milhas, rumo nordeste, prisão 080, iniciada para nível 3050, Airbus 320. Top 10. 3590, informe tráfego 620, 28 milhas, rumo oeste, cruzando 045 em subida, Airbus 320. Autorizado final do procedimento LF-38, pistão 0, desce para 2010, aposta estabilizada. Gente, autorizado LF, mestre 2 GPS, Lufthansa 3560, confirma disso? 3560, ajuste na 018. Na 018, claro. Informa o tráfego do Cipra Sérgio, passando Duna agora, com o Grande Pedido no 709 em redução, Boeing 738. Gente, está reduzindo 462, aciona a identificação, voe a posição do MED para interceptar a chegada do MED 1, deixa para nível de voo 060 e ajusta na 08. Gol 1197, compartilhado procedimento, chame torre 118, decimal 95. 095, Gol 1097. Boa tarde, Gol 1097. 4462, desça para o nível de voo 050. Liga Simon Champagne Taxi, o cérebro fecha. Chame o centro Recife na frequência 12685, autônomo 2545, felicite ao mesmo. Recife 85245, meia, alta 2. Recife 60, sala 05, liga direito, chame 12159, sobe. Bravo, Juliette, papai, fica total para a função 12 horas, 4, 7 milhas, destino Feira de Santana, emitida para o nível de voo 115, inicialmente 1, Embraer, 190. Eu acho que o fome decolar 206, segue no corredor Shell número 3, na vez de fome, Feira de Tapuã, chame a 208, controle. Tapuã, 208, controle. 462 autorizado, final do procedimento, ele é satisfeito. Estão a 0, deixa para 2, no teste, reduz a velocidade para 2009. Reduz para 200, desce para 2000, autoridade LR, o 4450. Posso ficar a ponto? Tá, certo. Azul 4450, autorizado LR, e manter o pistão 0. Ali, mantém a 0, 4450. 2009. Quatro zero quatro oito, contato radar a quatro meia duas nove milhas noroeste, vamos para Salvador, cruzando nível de voo 0 850, informo, estamos em tráfego posição 12 horas 37 milhas rumo oposto, cruzando 050, subida para 065, o Lato. Corredor Shell, número 3, reporte para o número 4 da marca. 009, autorizado do ar Coral. Coral, o 209. Já antena 30 graus, ano 3 mais. Fechamento 314, continua a aproximação, agora ajustando 0 livre, ajustando 0 no 8. Aguardando com o 28, né, 314. Contamos 12 euros.